Shakespeare, não teria inspiração, ou teria vendo flores dentro do caixão. Se Van Gogh pintaria, sei lá, vou imaginar um quadro abstrato abordado sem pintar. Não precisa ser um gênio, nem ter doutorado pra ver que vai ficar, vai pro ar, vai dar errado. Sem evolução, Darwin não entenderia, nem Einstein com toda a teoria explicaria. A favela é o refém no cativeiro acomodado, com síndrome de Estocolmo, apaixonado e conformado. Consolação, não vai ter Nobel. O roteiro tem final e vai ser cruel.